Eu quero chamar nesse momento para continuar louvando a Deus, Elaine de Jesus. Aonde é que estão os fabricadores de fogo nesta noite? É um brado de glória para eu ouvir. São os pentecostais, faz barulho aí. Aleluia, declara comigo que vai ser demais o que Deus vai fazer nesta noite. Esta noite será marcada na história da tua vida. Prepare o coração com muita adoração, com muita adoração. O céu vai se abrir e a glória vai surgir. Vai. E a glória vai surgir. Tá lindo, tá lindo. Sua fé. Pra ver como é que é. Ver como é que é. O Sinai vai fumegar e você vai contemplar. Declara comigo. É demais o que Deus vai fazer. Pois a sua vitória vai chegar nessa hora. Deus marcou na agenda, então passa de hoje não. Hoje é o dia da vitória. É demais o que Deus vai fazer. Agora põe o choro pra fora, cante louvo e adore. Pois a sua vitória vai chegar nessa hora. Deus marcou na agenda, então passa de hoje não. Hoje é o dia da você. Deus vai te mostrar o que Ele vai fazer. O inferno inteiro não vai resistir, não vai prevalecer. Você já venceu, o inimigo perdeu, a luta é de Deus, o Senhor dos exércitos. É demais o que Deus vai fazer. Já chegou. Hoje é o dia da vitória.